André Cedês, o mural de Ibi Koala. Eu sou mestre dos magos e vou te passar a mensagem. Na noite passada tu falou que tava com vontade, não sabia o que queria. Black Label ou Selvagem, essa mina tá. Meu lado bruxo tem um bom coração, mas se você me morder, vou te morder da mesma forma e corrijo o pior. Pense bem, joga bruxinha, joga menina, e quica rabita, bate no chão, quica rabita, bate no chão, joga menina, joga bruxinha, e quica rabita, bate no chão, quica rabita, bate no chão, joga menina, joga bruxinha, e quica rabita, bate no chão, quica rabita, bate no chão, joga menina. Na noite passada tu falou que tava com vontade, não sabia o que queria. Black Label ou Selvagem, essa mina tá querendo. Hoje eu me faço de bruxo, te misturo no caldeirão. Prova melhor das delícias, é a lei da atração. O bruxo pode transformar o medo em alegria. Posso te levar além, tô provando da minha magia. Meu lado bruxo tem um bom coração, mas se você me morder, vou te morder da mesma forma e corrijo o pior. Pense bem, joga bruxinha, joga menina, e quica rabita, bate no chão, quica rabita, bate no chão, e joga bruxinha, joga menina, e quica rabita, bate no chão, e quica rabita, bate no chão, joga bruxinha.